está uma loucura. O mundo está uma loucura. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive minha operação. Família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo é de chamas, mas estamos juntos até o fim. Não tenho sede de justiça, quem justifique é meu Senhor. O ódio traz a doença, o amor cura. O arrepio, o choque na cena de horror. É o princípio das dores, assim Jesus falou. A tecnologia tem cercado o nosso povo, a inocência foi embora. Crianças com arma de fogo, que era paraíso, se corrompendo pelo pecado. Abismo gera abismo, grande passo pro buraco. Mas eis-me aqui. Eu vim pra confundir, em nome daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. Tu adorador levantado pelo Senhor. Operação, a família até a volta. Não vou plantar espinhos pra não colher amargura. Só Jesus no sofrimento acaba, ele é a cura. Ele é a cura, ele é o remédio pra sua dor. Levanta sua cabeça, guerreiro, e confia no Senhor. Não desisti, é por você que estou aqui. Levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em minha operação. Família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi, eu morri. Mas hoje Cristo vive em mim, o mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. O crime, o orgulho, a luxúria, a inquietação. Permaneça ameaça de guerra e destruição. Quem que vive a humanidade, um simples fato de um erro do passado. Rejeitou seu Criador, se enforcou no laço do pecado. Diversas chamas espalhadas afrontam as autoridades. Homens bombas, sem resposta, será meu arco de coragem. Bobagem, religiões matam e não salvam. Líderes mundiais que usam fracasso, querendo somente. Eu ignoro tudo aquilo que é contra a vontade do meu Pai. Se Hitler produziu ódio, hoje ele não domina mais. Milhares dos judeus mortos, sangue inocente sendo derramado. Como fizeram com meu Jesus naquela cruz chamada Calvário. A ciência é um grande problema, sua má utilização. A bênção do conhecimento tornando-se uma grande maldição. Mundo moderno, século XXI, revolução. O medo estampado em cada rosto de nossa civilização. É por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi. Eu morri, mas hoje Cristo vive minha operação. Família, vida, até o fim, não desisti. É por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi. Eu morri, mas hoje Cristo vive em mim. Chamas, mas estamos juntos até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi. Eu morri, mas hoje Cristo vive em minha operação. Família, vida, até o fim. Não desisti, é por você que estou aqui. Caí, levantei, superei, sobrevivi. Eu morri, mas hoje Cristo vive em mim. O mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. O mundo em chamas, mas estamos juntos até o fim. Em breve ele virá. Em breve o Vingador vai voltar. Yeah.